Lodge Bridge. Pista 90 com primeira curva à direita. Acione 5043, frequência do controle 120.8. Oxanar 6315, aprovado Guarulhos 360, Delta Zulu 16 até o Bravo Hotel Zulu. Decola da 10, curva direita, saída da Eule da Bridge. Transponder 5043, do controle 1208, está sentindo a Quebec no 08. Chané 6315, treinamento correto, reporte pronto para puxa estacionamento, portão 08. Chamará 6315. Puxa estacionamento, bola 333, está no 4. Separar, reporte estabilizado. Portão 04. Autorizado? Autorizado, gol no 336. Fazendo equipe de solo, reportando para ataque. Obrigado. Toma ataque. Então, 3283, Recife, 12545, alterna, 12685. 2545, 12685. Firmo. Obrigado. Salvador, boa tarde, o trip 5626. Boa tarde, trip 5626, continua a aproximação, aqui na H1 no 0 no 4, reporte baixado e travado. 5626, prossegue a aproximação, reportará baixado e travado. Você vai retornar para o Salvador no momento ou não? Você vai retornar para o Salvador? Sim, de 510, antigo permanente do controle, Mike de Leite Homem. Para o táxi do 1394, 165, 2 horas e 3 horas e 25, doutora, alterando o caminho. 3 horas e 25, alterna Galeão. Confirma a alternativa, confirma? Campinas. Sim, 325, 165, alterna Campinas. Autorizado o táxi até o ponto de espera. O senhor vai seguir a nave da companhia que está no portão 04, que irá taxiar daqui a uns instantes. QNH1 no 0114. Como número 2, não pode se espera, gol 1394. Salve, táxi, a parte, como número 2, não pode olhar a companhia que está 04, não está em Cabo. No 394. Gol 1333, tem 1163, alterno Galeão, 3 horas e 40. O 1-3-3-6, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, chamar a torre e o 1-1-8-95, ajuste no 0-1-4. Espera, 0-1-9, boa tarde, 5857, desceu para 3.000 pés, ajuste na 0 no 4. Guardião 01. Prossiga, Guardião 01. O 01, abandonando o corredor forte de retorno para Salvador, retornando à altitude 500 pés, aproximando pelo setor norte. Gente, reporte através norte da torre. Reportará através norte da torre, Guardião 01. Gol no 333, ali mantém, pista no 0. Salvador, muito boa tarde, Papai Romeu, mais perto do Juliette. Romeo, Mike, Eco, Juliette, boa tarde. A intenção é 1-7 ou 1-0? A intenção é 1-7, senhora, mas a gente vai no ILS até um pouquinho mais perto, até passar o ferro. Gente, tempo para o cancelamento, Mike, Eco, Juliette. Valeu. Trip 562 menos, solo 20, libere direita, solo 121, decimal 9. Trip 562, libra direita, solo 219. Gol na 394, plano ponto espera. Gente, gol na 394, mantenha ponto espera da pista 0. Okay. 333, livre decolagem 1-0, vento 0, 90 graus, 1-5 nós. Pátio 3. Alfa Kilo, remoto para 05, Pátio 3. Oito, alterna, 1260. Agora Recife, 1288, 1260, passei 9809, obrigado, bom dia. Bom dia. Ô, Salvador, 35490, sentido a Quebec. Possível abordar a solda 200, para a Petrolina? 35490, informação Quebec, procede, autorizada Petrolina, nível 200. Saída Moma após direto Petrolina. Pista 90, primeira curva à esquerda, acione 5040 no transponder, frequência do controle 120 decimal 8. Autorizado Salvador Petrolina no 200, Moma Petrolina da 10 à esquerda, 5040, 1208, 35490. Só confirme saída? Moma após direto Petrolina. Afirmo. Estacionamento correto, reporte pronto para posicionamento. Remota 0243. Isso do da remota 2 pro compás 3, pro 35490. Através norte, 01. Passou o externo, passado travado, mais tempo por ele. Vai cancelada presente para interceptar a final da já presente para 17. 7, modificado os 2-2, reporte na final da 7. O Mike é com o Juliette. Olhe. 1394, ali mantém cabeceira no 0, no 394. Ali mantém no 0, gol 394. O 01 no traverso norte. Mantém o setor com 360 à sua direita, aguardando para prosseguir para o Graer. O 01. 01 no 360, direita. 14, passando já, 87. Trip 5447, modelo 15 de solo, reporte para ataque. Tá? Estou tentando na aeronave da companhia que já está estacionando no portão 05, não é na terceira no seu push. Ah, ok. Ciente do tráfego, coordenando com o pessoal de solo, iniciando o pushback 5447, promaremos para o táxi. Salvador, boa tarde, Gona 333. Gona 333, boa tarde, contato radar da Elida Bridge, submantenha 360. Ela é da Bridge 360, gol no 333. Juliette, chegou? Tá na base agora, do ano 7, bastante travado. 180 graus, 169, livre pouso no 7, Mike é com Juliette. Olhe. Chama em Recife na frequência 12545, alterna 12685, papá, papá, Oscar Lima. Pode confirmar, 12545, alterna 12685, Oscar Lima. Direto pro Graer, acuse no solo, vento de 80 graus, 169. 01, dá presente, direto para o Graer, acuse no solo controlado, 01. Uno 394, livre decolagem, Uno 0, 80 graus, Uno 69. Livre decolagem, dá Uno 0, gol no 394. 5857, com palete final, chame torre 2895. Fala os 25, qual é o pátio que se destina? 95, Webjet 5857. Obrigado. Webjet 5857. 5857, continua a aproximação, reporte o baixado travado, que é negão no 0 no 4. No 0 no 4. Papapá, Sierra Kilo Inja, chegada Mari, desce e mantenha nível 050. Apesar de TAP da presença, Sierra Kilo Inja. Decolou os 26, controle agora 120, décima 8. 208, do grupo 394, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol no 394, 1500, 360, Dael Leda. Gol no 394, contato radar, saída Dael, suba e mantenha 360. Dael 360, 394. 0 graus, 1 na meia dúzia de nós. Está livre, 587. Firmo, livre de restrições de velocidade, cerca e linha. 01, frequência livre. Apo Kilo Vitor, confirme trip 5447. Vitória da conquista, senhor. Trip 5447 autorizado táxi até o ponto de espera via pátio principal Índia. No ponto de espera chamar a torre em 1118 decimal 95, ajusta no 0114. Ok, livre táxi. 10114, informando nos pontos de espera 119.95 5447, virado, boa tarde. Confirma, Mike, que é que te leve. Bruno 394, 30 da presente, pro hoje da ela. Pro da ela, 394. Trip 5447, ali mantém ficha na zero. Ali mantém na zero, desculpa. Tá vendo? Cidut tá mantendo, 500 pé? Gente, reposte para onde tá pulando. Uno 333, Recife, 1251, Uno alterna, Uno 3325. 25, Uno 3325, Uno 3325. Tá. No 300. 300, restrito, gol no 394. Resposta 15, 857. 5, 447, livre decolagem, dona 0, vento 080 graus, 139. Livre decolagem, 35447. Norma 326, chega da Mari, desse mantém a nível 050, informa o ajuste no 014. 050, autorizado na Mari, meia. Cerque Luíndia, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. Para 3.000, no 014, aqui. Contém a equipe de solo, reporte para o taxi. Portará para taxi. Outra vez o parque de situação mais tradicional. Ciência, chame torre 11895. 295, grato. Trip 5447, decolou os 31. Controle agora 120, decimal 8, bom voo. 1208, trip 5447, grato, Janita, boa tarde. Torre, papapapá, Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, prossiga. Passou o Piatan, está com o produto para o Itapuã para regresso na Gada Bata. 6315, 108, autorização de repulso de Texas, novamente. Postane 6315, modelo 3 de sol, reporte para Texas, botão 08. Autorizado, reporte para Texas, canal 6315, 08. Canal 20, reportará na final da Bata, Romeu. No país, ajuste no 014, autorizado LS, que se existe no 0, reposta estabilizada. Sinais na 326, autorizado a presente por hoje, tá? Tá. 1394, Recife, 1251, alterna 13325. 1325, boa tarde, voo no 394. Juliette Romeu, no reporte no solo controlado, vento 090 graus, 159. Botará no solo controlado, Romeu. Mike Gillette Romeu no solo, 235, hoje na frequência livre. TRIP-5490 para pushback, treinamento para 2 do Pass 3. TRIP-5490, coordenando a equipe de solo, reporte para TEC. Fecha a roda de passo do TRIP-5490. Solo, treinamento do 42 para ataque, 45. Autorização, 3 horas de frente. 295, uma boa tarde. Tamara Torre em 118.95, ajuste 1014. Dado o taco de ponto espera de dia, 1094. Aí 1014. Salvador, China 6315, taxi POB 164. Autonomia de 3 horas e 50. Galeão Atlântico. Chané 6315, irá seguir como número 2 para o ponto de espera, seguindo a aeronave da companhia. Está no portão 01, já taxiando para o ponto de espera. Com espera, chamar a torre em 118.95, ajuste na 014. 295 para o ponto de espera, seguindo a aeronave da companhia. Zero, perdeu contato com o centro. Entra. Aprisando 5430 da presente pro hoje, o TAP. TAP, 31, tombar. 1-4-1, a linha decola da 1-0, vento 0, 80 graus, 1-4-2. A linha decola da 1-0, né? 1-4-2. Graus 1-4-2, livre pouso, pista 1-7. Ciente, é baixar travado, certo, Índia. E a faixa principal, Índia, no ponto de espera, chamar a torre em 118.95, ajuste na 0-1-4, um bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 1-0, 118.95, com 1-0-1-4, 3-5-4-1-0. 3 mil país, ajuste na 0-1-4. 3 mil, mil. Torre, boa tarde. Chané 6315, ponto espera pronto. Chané 6315, a linha mantém, piste no zero. A linha mantém no zero, 6315. A 6142 decolou aos 40, controle agora 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, né, 1-4-2. 1-9-5-4-2, book a departure leaving 1500. 2-9-6-1-4-2, good afternoon, Puka departure, climb and maintain flight level 350. 350, without restriction, 6-1-4-2. Kilo Engine, Solar 40, o estacionamento é o hangar da BTA? O correção dele está? O da BTA que é a parte liberando a pista. Próxima ponte para 90, pronto. 5490, mantenha a ponte na 63, no 5, livre colagem da 1-0, vento 0, 90 graus, e na 62 de noite. Livre colagem, já fica 63, no 5. Baixa cena frequência livre, Serra Kilo India. C5490, ali mantém, pista no 0. Ali mantém no 0, se contar 0. Etapa abaixo de 5.000, T3154. Firme. Pode passar etapa abaixo de 5.000. Afirmativo, livre de sistema de explosão de velocidade, etapa 3154. Tem, 3154. Etapa 3192, chega da Mari, desce e mantenha 05. 0-8, por favor. 2-0-8, boa tarde. 315, contato radar, saída da EL, sub mantenha 360. Mantenha sub 360, Oxenar 6305. 326, complete, serão chame torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Os patrulhos do Xenai 6305, Valeda, possibilidade? Autorizado Leida da presente, Xenai 6315. Leida 6305. São 3192 da presente, autorizado por hoje, TAP. 1-0-4, reporte embaixo travado. Já embaixo travado, 6326. Certo, só continue a aproximação e informarei pista livre. Certo. 35490, livre decolagem, dona 0, vento 1-0-0 graus, 1-6-12 de nós. Autorizado decolagem, dona 0, 63-26, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-6-12 de longe. Ciente, ele pouso na 1-0, chanel 63,